7-1-6, descida para 3.000 pés, ajustado 1015. 1015 para 3.000 web, 5-7-1-6, obrigado. A lista da restrição intacta, só pode prosseguir na descida sem restrições. Gol no 714, solo aos 44, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, gate 05, gol 714. Pode desconsiderar a restrição de TAP, o Webjet 5716? Livre, o Webjet 5716 prossegue na descida normalmente. Ah, tá ok, o rapaz me informou aqui que já tinha desconsiderado, obrigado. Por isso. Redução 1909. Mais uma redução para 1909, 5796. 5796 da UEB está autorizado, descida para 2000, ajustado 1095, está livre ELS, a porta estabilizada. 1805 para Natal, nível 370, autorizado, via Persolo 10. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Zipar. Controle Salvador 1198. Aciona 5123, gol no 805. Gol no 805, aprovado Natal, 370, Pesolo 10. Cola da 10 com curva esquerda, Bucas e Paz, 198 no controle, 5123, transponder, gol no 805.13. Gol no 805, correto, chame pronto para o pushback, selamento. Comando pronto, senhor, então 805. Estabilizado, 1606. 1606, correção. 1606, complete final, chame torre. Frequência 118.95, tem um bom pouso. 118.95, obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, eu vou 1606, na final estabilizado, baixado de trabalho. Gol no 606, livre pouso pistão 10, vento 1900 graus, 089. Ciente, pouso autorizado, gol no 606. localizador 27576. 27576, complete redução para a mínima de aproximação, tráfego à sua frente, posição de 5 milhas, 12 horas 5 milhas, um Boeing 737-800 da Gol. Espero que agora o senhor passe a posição Duna, complete final, chame torre 118 decimal 95, tem um bom pouso. Obrigado, torre na 1830, é isso? Agora, 1895, 118-95. Obrigado. Descida para 2.000 pés, ajustado no 095, está livre LF, reporta estabilizado. 2.015, reportaria estabilizado, livre LF, 4.062 aqui. Webjet 5796, baixo travado. Webjet 5796, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre. 5796, atende. Europa 084, stand by it, clearance. Meia 06, Solo 52, livrando à direita, táxi Alfa, India Gate 01. Alfa, India 1, confirma? Alfa, India 01, afirmativo. Meia 01, obrigado. Jet 5796, livre pouso, vento 1900 graus, 08 mais. Livre pouso está 10, 5796. Europa 084, ready to copy. Europa 084 to Madrid, clear slot level 330 via Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873, in tall position, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff, left turn to Pucca, departure and ZPAR transition. Salvador, departure control, 19.8, SCOG 5124, Europa 084. Wait for repatch ready for setup and pushback. So you're wait for clear for pushback and startup, repatch ready for taxi. WebJet 5796, solo 54, táxi via Alfa, India Gate 02. Alfa, India Gate 02, 5796. Finalizou localizador azul 4062. Azul 4062, complete final, chame sua frequência 118.95, um bom pulso, 118.95. 118.95, azul 4062, vamos lá, boa noite. Torre Azul 4062, boa noite, final ILS, uma milha para o externo, baixo travado. Azul 4062, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 062. Pouso autorizado, pista 10, azul 4062. Europa 084, where are you to taxi? Europa 084, taxi via Juliet Alpha, holding point runway 10, report right for departure, QNH 1015. With 1015, Juliet Alpha, holding point 10, will report right for departure, Europa 084. O objeto em 796 foi instruído a prosseguir via Índia. Agora prossiga, porque tem o Airbus já da Europa para taxiar. Não, não. 4062, solo ao 59, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4062, agora. Europa 084, ready. Roger 084, line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Line up and clear for takeoff, Europa 084. Autorizado, chame táxi, voo 805. Boa noite, está 3891, transfere o cliente da informação Bravo e perdeu o contato com o centro. 3891, Salvador opera na 1198. 1198, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, está 3891, transfere informação Bravo. 3891, muito boa noite, acione identificação, a chegada Bonf, desce para 2000 pés via, ajustado 1014, 9014-3891. Informo que o senhor acionando identificação, o centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Identificou, descendo para 2000 pés, com o ajuste no 014, a chegada Bonf, na 3891. Alpha 084, Airborne 805, departure 19.8, 18. 19.8, passi 2.4. Europa 084, radar surveillance, climb to flight level 330, Puka departure, Zipa transition. Roger, 330, Puka departure, andiamo transition, Europa 084. 805 está pronto para o táxi, são 138, Fortaleza 2 horas e 40. Passiro, aí for. Alfa no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 014. Tio Lima está aqui de Alfa no ponto de espera, reporta para 314, 1805. Está mandando voo no 714? Voo no 714, pronto, cópia? Pronto, cópia, voo no 714. Voo no 714 para Aracaju, nível 230 autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puka, Jamo, após direto Aracaju. Controle 1-1-9-8, aciona 5-1-3-3. Voo no 714. Autorizado Aracaju, 230, decola 10-1-3-3 da Puka. Jamo, direto Aracaju. 19-8-1-3-3, transpônico. Voo no 714 correto, chame pronto para posicionamento. Salvador 1805, ponte para a frente. Voo no 805, ali em decola, vento 1-10 graus, 08 nós. Ali em decola, pista na 0, voo no 805. Go ahead. Receive center clears you to final flight level 310. Your flight level now is going to be 310. Hello, you're clear flight level 310. Europa 084. Estaliza restrição em Bonf, correção, em Pelot, desce para 2.000 pés ajustada no 014, estaliza sinal em LSXE, a porta estabilizada. Livre restrições em Pelot, descendo para 2.000, reportará estabilizada, ajustada no 014, tanto em 2 por 9 horas. Decola 1-0, controle 1-1-9.8. Boa noite. 19-8. Muito boa noite, senhor. 1-0-5. Bom domingo. Pro Charlie Salvador, Gol 805, 1700 pés. Boa noite. Boa noite, 05, muito boa noite, está tudo contato radar. Vivendo 370, saída Pucajamos e Par. Pucajamos e Par, 370, Gol 1805. Boa noite, eu tenho identificação. Autorizado da presente voar estático, descendo para 3 mil pés, ajustado 1-0-1-4. Chance livre também da restrição de altitude em Itapio, o Xanem 6258. Eu operando de Itapio, gente, para o Xanem 6258. Ajuste 1-0-1-4, 1014. 1014. Alpha 084, contact Recife Center on frequency 126.85, if enable 125.45. Oh yeah, 126.85, if enable 125.45. Bye, Europa 084.